Foxtrot correta, 3-4 com fins, eu tenho aprovado, pronto para cópia. Objeto 5896 autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 340 via Upper Zulu 16. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da ela até a posição lida, após direto posição bridge. Controle 119 decimal 35, transponder 5474, objeto 5896. Correto, senhor. Qual o seu portão? Portão 3. Sim, portão 3, chame posicionamento, senhor. Por gentileza, informação em curso Golf agora das 7h50. Eu tenho 340 aprovado, Galeão, pronto 4. 5717 autorizado para Serra Brava, Golf Lima, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da ela até a posição Leda. Após direto, posição Eudes, onde intercepta a Zulu 10 até SMAP. Após direto, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1 no 9 decimal 35. Transponder 5472, objeto 5717. Procedimento correto, senhor, somente após esse mapa autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Por gentileza, informação Golf, essa frequência agora se encontra indisponível. Chame torre 118-612 para pushback acionamento portão 11. 5717, Arthur, Salvador. 1789 aprovada, chame táxi, senhor. Aprovado, chame táxi. Ciente, autorizada para o estacionamento 5717. Por gentileza, modifique sua subida para Dael Leda Bridge, senhor. Dael Leda Bridge, interceptando a Peslu no zero em Bridge, ok? Dael Leda Bridge, 5717. Correto, chame táxi, o 5717. Posicionamento, portão 3. Portão 3 é o número 2 no setor, aguarde para posicionamento 5896. Pagaram.